O Brasil inteiro cantou. Brasil! Pop Song. Pop, pop, pop, pop Song. Conquistou seu coração. Pop, pop, pop Song. O Pop chegou em Santa Isabel! Prepare-se, prepare-se. A emoção está de volta. Você pediu e vai cantar mais uma vez. Eu sou, eu sou pop. E se apaixonar como nunca. Pop Song. Conquistando todo o Brasil. Atenção, contagem regressiva. 10. 9. E bota pra cima. Sete. Seis. Eu não vou te deixar e te perder. Cinco. O som vai. Quatro. Pop Som. É o Pop Som. Pop Som. Descubra um som. Três. Dois. A gente é lindo como ele pediu. Do Pop Som de Pelé para o Brasil. Pop Som. O nosso Pop Som chegando hoje aqui em Santa Isabel. Eu só tenho uma canção falando de amor e paixão. Sem perceber no coração dispara a canção que toca. Lembrava nós dois. Pop Som. Eu só tenho uma canção que fala de amor e paixão. Sem perceber no coração dispara a canção. O Pop já tocando aqui no Jurunense. Pop Som tocar. Quero ouvir falar do meu amor quando eu escuto essa canção. Pop Som. Até no fundo do meu coração. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós. Com a gente, os nossos mercenários. Muito obrigado, mercenários. Tá toda a galera em peso. Alô, meus cafajestes de Marituba. Fala, negão. Aí, Maurício. E aí, Marcelo. Eu escutei uma canção de amor e paixão. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava. Lembrava nós dois. Os tripulantes também tá aqui na área. Bora, Ed! Bora, Vitinho! Bora, Mandinha! Aí o Leandro na L, o Lucas e a Drica também tá aqui com a gente aqui do Pop. Valeu! Quero ouvir falar do meu amor quando eu escuto essa canção. Toca no fundo do meu coração. Pop Som! Tudo que pensei pra nós. Você está bem, você está no melhor. Você está no Pop Som, o Arrasta Povo do Pará. Brasil! Essa música aqui é pra aquele cara que chegou pra mulher e falou como? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Acreditar. Obrigado também os envolvidos e os tripulantes, todo mundo justinho, todo junto, misturado. Você mentiu, meu amor. Tá aqui no Pop Som. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. irmãos incomparáveis. Fala, Nenê. E aí, Nonô? Sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. DJ Maldini Eduardo. O amor Brindinha gosta dela. Meu coração conquistou. Como é que é? Eclipse ou fenômeno. Estou gamada de amor. DJ Maldini. Nossos fracassados, o Dedão Moral e a galera de Carabaru. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Ai, essa não, desgraçado. Mexe, meu povo. Suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. Os casais dançando aqui no pop. Bora, São Isabel. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci. Obrigado, Marcelo, Túlio, o Naelson, Ramacena. Tá todo mundo aqui. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. Ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer. Eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Como é que é? Fala pra mim! Farra, fala, Naná! Anda, Amazonas! Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. O Pop Som já tá lotadinho. E em você o meu mundo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu te sem tua. E uma maneira de te ter. Bora aí, de... Oh, oh, oh, oh, oh, de te ter. Oh, oh, oh, oh, oh. Os intrusos também do Pop. Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. Te procurei e nunca mais te encontrei. Desde não sou foi embora, amor, me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. E bota a mãozinha lá pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Sacode, meu povo. Novo Pop Som. Novo Pop Som. Pop Som. Uma atrás da outra. As músicas de todo mundo balançam você aqui. Pop Som. Pop Som. Obrigado, Adalberto 3D, o gordinho dos nossos considerados do comércio. Tu vai pra onde? Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o Super Pop Som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop. Obrigado, Henrique, o Léo, o gordinho dos mercenários. Super Pop Som. Ah tá, os mercenários já chegaram também. DJ Tumati, DJ Erickson, vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. É pop? Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop. Olha o Neto dos Loucos. Super pop, super pop. O Renato GDA. O Vitinho do Balde. Alô, Darlene. A Mandinha. Darlene Turim tá por aqui com a gente. Obrigado, Andy, dos nossos tripulantes. Tá aqui no setor, papai. Super pop, o som do povão. Super pop, som. E sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super pop, o som do povão. Você está bem. Você está no melhor. Pop Song. Tu vai o quê? No pop? Obrigado, Darlan. O Thalisson. Olha o Mauro em classe A também. Alô, Mauro. Aldri da Pena. Família Roma Cena. Tá no povo. Som. Sempre está perto de pra dizer que ama, né? É que eu te amo. Te amo e não vou. Machuca lá no fundo, cafajeste. É que eu te quero. Quero meu amor com você. Fazer amor. Fazer amor. Embora meu pop som, embora, embora meu pop som. Quando eu te vejo, eu sinto meu corpo todo estremecer. Em qualquer lugar do mundo, sempre vou lembrar de você. É que eu te amo. Te amo e não vou te esquecer. É que eu te quero. Quero meu amor com você. Fazer o quê? Fazer amor. Os irmãos incomparáveis, o Jonathan Rex e a primeira dama Carol. Aí, Dedê, era o Elton. E Elton da Nike, alô, Nonô. Pop Som, o Arrasta Povão. Quero dançar contigo até o amanhecer. Mas bem agarradinho, só eu e você. Um som que toca forte no seu coração. DJ Irã comanda e arrasta a multidão. Foi essa odisseia. É Focinho da Nike também tá aqui! É sofrência! Ai, desgraçada! Faz a festa pra todo o povão. Vem como está, que é muito bom. O pop toca tocando na batida e no seu coração. Musicar é festa, é agitação. É essa odisseia do meu coração. Segurou! Isa Show, fazendo você se apaixonar, se apaixonar. Olha o nosso amigo Mico, Maurício Negão. Alô, Marcelo, são os nossos cafajestes lá de Marituba! DJ Iago Mix, como é que é, Iago? Quero dançar contigo até o amanhecer. Mas bem agarradinho, só eu e você. Um som que toca forte no seu coração. DJ Irã comanda. DJ Júnior Pressão. Foi essa. Olha a Sandra Isabelense também daí, bora DJ. De Santa Bárbara que dá o show. Junto com o consagrado que é o DJ Irã. Ele quem faz a festa pra todo o povão. Uhul! gravando ao vivo aqui em São Isabel. Vamos lá, família. Aquele beijo doce que você me deu, um sentimento forte me nasceu. Feliz aniversário do Bim para os nossos amigos, o piloto e o Gil, lá de Águas Lindas. Parabéns para vocês, brothers. É no máximo, Master Brother. Já tentei Alex a canção do amor. Já tô ganhando só que conquistou o meu coração. Fala, meu parceiro Luan Pitbull! Você que gosta do que é bom, aqui é Pop Song. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não deixa o cara não. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Tommy. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixe assim. Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. Vamos. Nelsinho Rodrigues. Olha o meu primão Júnior. E também a Fabi já tá na área. Vem me abraçar. Galera da moto, eu sou. Tu é o quê? 100%. Galera da moto, eu sou. 100%. Galera da moto, eu sou. Tu tem moral, viu? Com a galera da moto, eu volto, tu te quer amor. DJ Moisés. Assim, quando amanhã eu não é dormido nada, pensando em tu merecer, eu vou e hoje o tu tá inspirado, meu irmão. Será minha alívio, e até que não se esquia, não vive. Muito obrigado, Maico Leal e sua esposa. Olha o Ailson também da Selva. Fala, Lorinho, presta ação. Don't mix. Incrivelmente, a galera vem chegando, vem super lotando hoje. Nessa noite para a área especial hoje, estamos lançando a nossa aparelhagem com toda humildade, percorrendo todo o estado do Pará. O nosso Pop Tudão! Pop Song. Fala, meus mercenários! Pop Som. Esse é o Águia da Amazônia, fazendo você vibrar de emoção. Pop Som, Som. Peraí, peraí, peraí. Eu sei que tem torcedor do Paysandu aqui. Quem torce pro Lobo dá um grito. Só a torcida do Papão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta, levanta, levanta. E a galera do Remo. Só a galera do Leão. Levanta a mão, levanta a mão. E joga pro lado e pro outro. E joga pro lado e pro outro. E joga pro lado e pro outro. E joga pro lado e pro outro. O Águia chegou! Novo Pop Som. O Águia da Amazônia. E bora, meu Pop Som, bora, Santa Isabel! Vem, vem! Arrasta povão. É pra sacudir rouba cena. Olha o gordinho do Cururu Salja. O Henrique, o Léo dos Mercenários também tá aqui do ladinho. E aí, Mercenários, você conhece, né? Esse você conhece. The volume kicked in the rhyme. Let's turn to this one now. Here we go. Segundo batidão. Chega aqui, gordinho! Como é que é, então? This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. E toda a sua comitiva de Santa Isabel tá na área, pode crer! DJ, lá do Açougue, dois irmãos de Santa Bárbara, tá aqui com a gente. Obrigado, Anderson. Da bordo do Águia, bora pra cima, garoto! Pra cima! Alô, meu gerente Josimar, chega aqui, Josimar. Como é que é? Estamos apresentando Popson, Popson, o arrasta povo do Pará. Os irmãos incomparáveis. Bora, Jonathan. Bora, Nenê. O Nenê da Nike. Alô, Nono. Alô, parceiro Del da família Red Bull. Toda a galera de Americano. Tati também já tá de boa! Aí o Eutor! Os nossos fracassados! Que bacana, Eutor! Cadê, rapaz? Cadê a cachaça? Meu Deus do céu. É no máximo, brother. E aí, meus mercenários, bora, Leozinho! Circuito, né, Iago? O baile está tomado, eu quero ver você dançar. Tá tudo dominado e o planeta vai vir. Uhul! As cachorras, as preparadas. Quem tá solteiro? O baile todo. Simbora! As cachorras, as preparadas. As você está bem, você está no melhor, você está no... Estamos apresentando o Top Som, aprovado e comprovado, o melhor som do Pará, para você. Um baile diferente! Mexe que mexe, requebra, vem e vai, desce que desce, é época, atitude. Já. Sobe e desce, rebola, vem e vai. E vem e vai. E vem e vai. Mexe, mexe, requebra, vem e vai. Mexe, mexe, requebra, vem e vai. E só quem tá feliz, bota a mãozinha lá pra cima. Joga pra cima. Sacode, sacode, sacode, sacode. Segurou. Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. Cadê vocês? Joga a mão pro alto. Joga. Aniversário de 3 anos dos nossos mercenários. Joga a mão pro alto, joga. Alô, meus mercenários, parabéns! Vem comemorar hoje, velho. Joga, joga. Pop Som. Cadê vocês? Aniversário também de 3 anos dos envolvidos! Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto. Muito obrigado, meu parceiro Vitor. Pro alto, joga, joga. Aí, bonito, Vitor, da galera, o seu track. Joga a mão pro alto. Alô, Jorginho. Joga. O Gavião, Michel, o Gabriel. Joga. Os caras fortes. Vem pro tranco, chega aí. Te dá uma ideia, chega aí. Se quer dançar, se divertir. Pra lá e pra cá, pra sacudir. Desce o corpo até o chão. Com a mão no pé, mexe pro pozão. De lá pra cá, daqui pra lá. Aí que dança louca. Muito obrigado, nosso amigo Marcelo Primo. Joga. DJ Davidson. Joga, joga a mão pro cara, área. Joga. Alô, Mauricinho. Tem, bota a mão no Ali, negão. Bota a mão no Aí, fó, sensação. Já é sensação. Baby, dança, taco, taco, taco. Já é sensação. Já é sensação. Pop. Dança, sa, sa, sa. Joga a mão pro alto. Jogou. Jogou. O pop mexendo com a emoção! Bota a mãozinha lá pra cima e dá-lhe na palma da mão, e dá-lhe na palma da mão, e dá-lhe na palma da mão. Quem torce pro Flamengo aí? Tem algum torcedor do Flamengo aqui no meio? Tem? Quem torce pro Flamengo, dá-lhe na palma da mão. Quem torce pro Flamengo, dá-lhe na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Mas peraí que tem torcedor do Corinthians também aqui. Meteoro! Aí, o escudo do Timão. Sou a torcida do Corinthians. Joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe na palma da mão. Dá-lhe na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Peraí, será que tem torcedor do Santos aqui? Tem torcedor do Palmeiras! Torcida do Palmeiras! Quem acredita que o Palmeiras vai ganhar e vai ser campeão aí? Joga a mãozinha pra cima! Tá ali na palma da mão! Tá ali na palma da mão! Tá ali na palma da mão! Tá bonito! Aqui você dança todos os ritmos em uma só festa. Porque o pop é turão. Pop Som, o arrasta povo do Pará. Pop Som, comprovado e aprovado. O número 1 do Pará. Muito obrigado, o Bujaru Isabelense. Roda aberto 3D também tá no ponto. Bora Ed, bora Mandinha, bora Vitinho, dali tripulante. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim. Desculpa, sei que errei, deixei você. É focinho da Nike. Tudo que eu quero. Os caixa baixa também ganha, é focinho. De volta pra mim. Aqui. De quem não ama, não se apaixona. Estremece o coração. De quem não ama, não se apaixona. Quero ter você pra mim. Cada um faz o seu trabalho. Esse papo aqui. De quem não ama, não se apaixona. estremece o coração. Ai, desgraçado. Desgraçado. Quero ter você pra mim. Você pra mim. Júnior e Neto na batida. E bora liberando o batidão, liberando o batidão. Alô, Santa Isabel, segurou. Meu primão Júnior, bora família, bora meu amor Brendinha. Tá todo mundo só do caqueado. O meu primão Mário. Bora Mário, sacode, desgraçado. Desgraçado. Pop Som. Vem curtir. Com direção, tocada de coração. Vem dançar. O DJ Josi faz a galera agitar. Vem curtir. Com direção, tocada de coração. O nosso Pop Som sacode. Detonando de tudo pra galera. Hoje aqui no Jurunice. Quero ver você detonando no salão. Com o líder som, esse som que toca no seu coração. E conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui. Comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Amazônia, a Maiara, a Dani, Carla, Camila, Socorro, Adriele, Alô, Neguinho, o terrorista, rouba a cena. Pop Som. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. Amor, tudo que eu quero agora. Obrigado, Renan! O Renan da Golada e sua primeira dama. Seu grande amor tá aqui na área. Dá-lhe golada aí, Renan! Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Amor, alô, bem super primo! Opção. Pop Som. Pop Som. Pop Som. Mais te fazer enlouquecer, te dar todo o prazer. Já te tirei para dançar contigo, eu quero estar. O da Pop que vai tocar. O Tigidon, Tigidon. Conquistou teu coração. Essa é a nova sensação. De quem anda esse cabinho. Esse é seu velho guarda, toca no pão. É o puta som que vai tocar. Pra fazer você dançar. Obrigado, Cláudia, Robson, Davi, Wesley Lani, toda a galera turmando e fazendo rodada de gelada. Toma, DJ Anderson e Gabi, Davi, som eu vou curtir. É o puta som que vai tocar pra fazer. Dá-lhe meus mercenários! DJ Anderson, são 3 anos, garoto! Som eu vou curtir. É a nova sensação e conquistou seu coração. Obrigado, Neto dos Logos. O Tatã dos nossos fracassados sou eu. O Maurício Marcelo Mico. Alô, Negão dos Cafajestes. Também tá aqui na área do povo. Pra você que... A festa inteira, onde tem Val no comando. Pop Som. É o Val Som que vai tocar a nave da cremação. Vem agitar com a arrebentão do Pará. Bora, meu amigo DJ Iago Mix. Adrenalina e pura curtição. E pura curtição. E pura curtição. Farra, o Cleiton Ostentação. Olha o cão do Lombra Eterna, tá aqui também. Agora vai tocar, e você vai curtir, e você vai dançar. DJ Val, agitando o povão, com o rabetão, a nave da cremação. Val, o som, agora vai tocar, e você vai curtir, e você vai dançar. DJ Val, agitando o povão, com o rabetão, a nave da cremação. Harrison Lemos e Banda Pintos, a moral. Tomix se libera no batidão, batidão. Bora, Tomix! Tomix! Detona! Sacode, Tomix! Banda Tecnologia. Muito obrigado, Gordinho da Família Atitude. Tá ali, Gordinho. Pop Som, Som. O seu Pop Som mexeu com a multidão. DJ Alisson Juninho bate forte o coração. Hoje só quero você no Super Pop Som, com muita curtição, no cenário eletrônico e muita emoção. Super Pop Som, sendo o peso do som, no cenário eletrônico, você que é o show. DJ Alisson Juninho, quase você mexer, a qualidade é novidade, Super Pop pra você. Meu amigo Marcelo Santana já passou por aqui e falou, Tomix. Meu irmão, o que tem de gente lá fora não é brincadeira, velho. Não, não, é sério mesmo, nada de risos. Afinal de contas, essa festa aqui, o lançamento, cerveja R$2 pra galera. E tem muita gente lá fora. E aqui tá lotadinho. Um, dois, três. Banda Tecnologia. Segurou. O JP da Geixas tá aqui com a gente, obrigado, JP! Mexeu com a multidão, DJ Alisson Juninho bate forte o coração. Hoje só quero. Eita produção que me dá orgulho! Com muita curtição no cenário eletrônico e muita emoção. Toda a galera de Castanhal rompendo fronteiras! Minha amiga Tati, obrigado, Tati! Obrigado, Bruno Davi! O melhor, a Tati é de São Francisco. DJ Alice Juninho toca no seu coração. No cenário eletrônico você vai se amarrar. Toda a galera de Caraparu. No cenário eletrônico você vai se amarrar. Bora, fracassado! Banda Tecnos. Em breve, Tom Mix voltando lá em Caraparu, viu? Aguarde. Lá no Mindos. Obrigado, os nossos maninhos do Pop. Também tá aqui do meu ladinho. Já tá tudo ok, meus maninhos. Super Pop Som mexeu com a multidão. DJ Alisson Juninho. Para meu amigo Renato, bora, Jabá. Coração, hoje só quero você no Super Pop Som, com muita curtição, no cenário eletrônico e muita emoção. Super Pop Som, sendo o peso do som. Obrigado, Cláudia, Davi, Wesley, Nilson, Silva, o Piu Piu e toda a nossa galera. Tá com o Iago Mix! Ah, desgraçado, é tu mesmo, né? Desgraçado. Sendo o peso do som, DJ Alice Juninho toca no seu coração. No cenário eletrônico você vai se amarrar. No cenário eletrônico você vai se amarrar. Pop Som, com um visual moderno e inovador. Segura essa parada. E Gordinho, o Pop Sueto não, ele faz diferente. O Gordinho já tá no meio do salão. Onde tu tá, Gordinho? Beleza, Tom Mix, já aqui do lado do meu parceiro e amigo, meu amigo Jabá, da companhia Duarte e toda a gostada, já curtindo o nosso Pop Som. Meu amigo Bruno da Vilma, a Tati, lá no Belo Tropical, também tá aqui com a gente. Um abraço pra você, curtindo o nosso Pop Som. Alô, Brendinha dos Tripulantes! Bora pra cima, o Andy vem, Vitinho, um, dois, três, vai agora! Pra cima! Pra cima! Agora vou falar de um som que bate quatro vezes mais forte no meu peito. Mexe com seu coração e já conquistou. Pop Som. Está de repente, é o arrasa povão, é o Pop Som que faz. Ei, tu tá aqui, é! Venha curtir o que é bom. Não sai com quem? Venha pro Pop Som. Aqui. Sinta o som. Sinta. Confere agora. É um, é dois, é três, é quatro, é Pop Som que toca e faz dançar. Vem sentir evolução no ar. Vem nessa. Obrigado, Júnior, Vitor. Vai levantar. Alô, Muri, Michel, Rogério, Gavião. É um. Sandraque é também, os nossos fortíssimos. Lá de Jude aí. Vem nessa. Onda Pop, ele vai levantar o astral. A banda clipe é sensacional. Júnior, bora Júnior Santos, bora Fabi! Chegado o momento, vem você também curtir o som do novo treme. Pop Som! Comandar o show, Dinho e Toninho, no seu alta sonoro. Alô, Cururu Saldes! Toda a galera do Cururu Saldes! DJ Dinho e Toninho a detonar. Os absolutos do pop, quebra pra cima, meus absolutos. Pop Som. Olha só, Tom. Também assim, aqui no meio dos nossos cafajestes, né? Parceiraço seu aqui, todo mundo tomando toda, viu, Tom? Os nossos cafajestes, garoto, papai. Tá todo mundo de boa, né, gordinho? DJ Jimmy Toninho a detonar. Ai, ai, ai, um abraço no Evandro. A Diane também tá aí na área. Tá toda a galera aqui no pó. Pop Som. Quem mais tá por aí? A Dadiane, o Evandro, a Tainá de, lá de Palmas, Tocantins. Que bacana, pela primeira vez no Pará. E veio conhecer aqui o nosso Pop Som, lá do bairro B13, Santo Isabel. Valeu, garoto! Desgraçado. Esse Pop Som tá muito firme. E bora, Santa Isabel! Esse é o Águia da Amazônia. O som que a empresa Pop fez pensando em você. Arrasta povo Pop Som. E a família Pop bota pra cima. E bota minha família Pop, bota minha família Pop, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, lá vai! Um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar. Quem sabe canta agora, vai! Logo me abraçou. E aí? Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui. Aqui. Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi. Quem sabe canta aí? Longe de você. Eu até tentei fugir. Muito obrigado, Belati. Ele também, o Yuri. Não resisti, voltei. Pra quê? Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Eu quero saber quem já viveu de ilusão. Bota a mãozinha lá pra cima. Só quem já viveu canta. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz não eu. Virou ilusão. O Águia da Amazônia chegou. Então, Mix. Como uma águia, sou... Parabéns, mercenários, comemorando 3 anos de muito pop! E o águia de fogo me trouxe pro ninho, meu amor. Oh, oh, oh, oh, pra contemplar o amor. E as más lembranças vou esquecer. Tô com pop, pop com você. Ouvindo Betinho e Josimar. Tocar. E quarta-feira é esse Juninho a com quarta absoluta lá no Botequim com os DJs do Pop Live. Vai subir, subir, subir. Como uma águia, como uma águia, sobrevolvei rumo ao infinito. DJs Ellison e Juninho e o águia. Olha só, Dô também tá aqui com a gente, o nosso grande DJ Maiquinho, lá do Mega Fantástico. Um abraço pra você, garotinho, curtindo o Pop Som. Águia de fogo me trouxe pro ninho. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Bota a mãozinha lá pra cima, pra cima, pra cima. Joga lá pro céu, e joga lá pro céu. E dali na palma da mão, e dali na palma da mão. Dali, dali, dali. Vem! Vem! Sei que ele já tinha outra mulher. Posso fazer comprovado e aprovado. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Dá? Não dá. Esse homem pode até ter. De Darlene, dos tripulantes. E Gilberto, dos nossos moleques. Da Tese, tá toda a galera. Tá mandando pro Pingo aniversário anteontem. Alô, meu parceiro Pingo, parabéns! Vamos lá, família! Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói. Essa traição. Olha o parceiro Henrique Gordinho. Cururu e o Léo, dos nossos mercenários. Tá toda a galera, valeu, meus mercenários! É minha melhor amiga. Bora, amigo dos Capa, gente! Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Caça Farra, lá do morro, tá aqui com a gente, dali Cássio! Pop Som, Pop Som, Pop Som. Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar, procurando uma saída. Abraço pra toda a galera do PA. O maior campeão de Santa Isabel também tá aqui. Mas meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz sussurrando em meu ouvido, coisa sem sentido. Meu amor, volta pra mim que sem você não vi. Os tripulantes, você me perdoou. Nosso amor, tudo que vivemos, olha o que restou. Não chore mais, não chore mais, não chore. Muito obrigado também aos nossos maninos do Pop tá na área, pode crer. Hoje choro e sofro por você. Eu tô em outra, nos tripulantes. Eu tô feliz e não quero sofrer. Vim voar, nos tripulantes do Águia. Nos tripulantes do Águia. Nos tripulantes do Águia. Vim voar, nos tripulantes do Águia. E bora na detonação batidão. E hoje choro e sofro por você. Eu tô em outra, nos tripulantes. Eu tô feliz e não quero sofrer. Tudo bem, toda a galera por aqui com a gente lá de Castanhal, bora Tati. Vai pra cima, Bruno da Filma. Vem voar, os tripulantes do Águia. Vem voar, os tripulantes do Águia. E bota a mãozinha lá pro céu, e joga lá pro céu, e joga lá pro céu, e joga lá pro céu, joga! Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Afonsinho da Nike, os caixa baixa. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santa Isabel. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera da segunda, é super pop. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. LC Juninho metralhando com a família, super pop. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo o povo lá e a potência desse som me indo bem. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Na palma da mão, e dali na palma da mão, e dali na palma da mão, e dali na palma da mão. Todo mundo joga pro céu, e joga pro céu, e dali o soquinho, o soquinho, o soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Lá vai! A lua e as estrelas, vi uma águia sobrevoando no ar. Era o águia de fogo, e os meus olhos a se encantar. Também tá aí. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem pro meu águia. Vem, vem, vem pro meu vem águia. Pro show do águia. Vem, vem, vem, balde. Vem, vem, vem fazer o S. Olha o Spock a balde. Vem pro águia meu. Vem, vem, vem fazer o S também. Vem, vem pro Spock a balde. Vem, vem. Muito obrigado também o Andrezinho da Adidas, o Bruninho do Banco do Brasil.